pés. Tente de frequência para a coordenação, Romeu Oscar Bravo. Coordenando a nave, você está no corredor, próximo a Vila Cruz. É o Papa Tanguísque e Papa Vitor. Autorizado rotatório aqui no Quebec Serra. Alô, boa tarde, Gono 396, livrou. 5, o Juliette Quebequeiro estava questionando a posição do senhor. É, ciente, eu acho que ele tinha falado com ele aqui, estamos passando agora através de Veracruz. Ciente, isso para ver, dá presente pro da rotatória. É, poderia vetorar, senhor? É, a gente não está familiarizado para direto aqui para a rotatória. A proa ideal é 075, tem condições de manter? 0 qual? 075. Ciente, 075, isso está fazendo. Ciente, em condições de voo visual, mantenha 075 por mais 20 milhas a presente. Ciente, 20 milhas, 075, isso está fazendo. Controle, eu não quero. Controle, eu não quero. É Juliette Quebequilo. A próxima da Liga Lata, nessa visual com o que está acontecendo? Positivo. 314 livre pouso, vento 120 graus, 129. Livre pouso, 6314, pista 10. 3155 decola, aos 44, com 3198. 198, 3155. Sena, está autorizado, direto, decola da pista 10 direita, da El Leda após Leda direto, 119.8, 5532, o quilo sem alento. 5, contato decolagem, 340, conforme autorizado. Então ativo 3153340, ascensão. Romeu Golfo Vito, controle Salvador. Juliette Quebequilo, os únicos que estão para reportar o tráfego anteriormente formado, toque remetido em Veracruz e frequência livre, corrigindo, desça para o estudo de tráfego, reporte 2500, Juliette Quebequilo. Romeu Golfo Vito, Salvador transmite às cegas, Ilhéus 120, decimal 1. Com o Quilo Quebec Serra, mantém a proa da rotatória, aguarde transferência. Solo aos 4.6 à direita, 219 solo. 219 à direita, pô. Confirma. Poderia informar o número na próxima transmissão do Para 17 é o número 1, chama a torre 118, decimal 612. 26, muito obrigado. Quebec Serra. É 3 no 4. Final do 7, reporte Serra. Final no 7, até que é. Eu vi Alfa Juliette, o 63 no 4. Alfa Juliette, portão 5, 63 no 4. solo Ocean Air 6327 na 1 para pushback e acionamento. 5729, desce para 4000 pés, chegada bom, 10012, ajuste. Para 4012, chegada bom. Pro táxi 6327. Na escuta? Vai seguir o tráfego mais lento, tráfego do Quebec Serra, à sua direita é um Bravo Novembro 2 Alto. E vai chamar agora a torre 18 meia-dúzia, você ingressa para se enquadrar no circuito de tráfego. Bom pouco. 18 meia-dúzia, Bravo, Whisky, Papa Vitor. 2 Salvador, Papa Tango, Whisky, Papa Vitor. Papa Vitor, Papa 17, prossiga agora para final reporte. Ciente, prossegue para final reporte, Whisky, Papa Vitor. Está na final, no 7, Quebec Air. Vitor Serra, vento 120 graus, vamos ao lanche. Ele foi, Quebec Air. Prossiga, Mike, Golf Mike. Reporte o farol da barra e confirmando 500 pés. Passaria do 2231 no controle. Controle 3155, poderia voar BDEV? O 3155, aguarde coordenação. Muito graças. Controle Salvador, passaria do 2231, muito boa tarde. Passa 180, descida para 1110, avança. 2231, para o sequenciamento, seu vetor direita, 090. Limite localizador, desce para 3000 pés. Direita 090, limite localizador 3000, 2231, graças. 3155, chame o centro Recife, 1125.1, alternando 1-3325, não foi possível coordenar, coordene com o mesmo. Cinco, chame Recife, 1251, alterna 1-3325 e coordene com o mesmo, por onde me deve. Perfeito, vai chamar o centro, muito graça, uma boa tarde, 3155. Ah, tá ali na direita, seu solo ao 5-1, frequência de estacionamento. Ah, Vitor, o vento de 1-0-0 graus, 1-2-2, cheque tem livre pouso, pista no 7. Baixado travado, livre pouso 1-7, Whisky Papa Vitor. autorizado conversar com o guarda pelo táxi. O escapamento, seu solo 53, contato com o chassono. Direita até o hospital, estacionando a frequência dele. Se ali uma atento à aeronave Beach que está entrando aí agora pela táxi sul por parte da aerostar, parte 5, após ele, táxi livre, chama o ingresso ao 7. Salvador, uma boa tarde, azul 4118. Azul 118, aguarde cópia. Grato, se possível 370, azul 4118, na sua escuta. Tem autorizado aqui o 300, 370, inclusive será negado devido à rota. Perfeito, sem problema, 300 seria o 38. Ou 362. A gente aceita 300. Azul 4118. Sente. Solo, Chanel 63-27-82 a bordo, autonomia 2 horas e 7, ao Fernando Aracaju, pronto por estar. Atmosfera 18-6, o ajuste 1012, o 6327. O ingresso na 17, reporte alinhado, pronto. Sol Salvador, o gol 1785, centro da Romeu, autorização de tráfego para o Galeão. Afirmativo, aguação de Chateau Golf, 1785. Aguardando. 145, descendo 4000 feet, climate 1012, bom seu arrival. Bom arrival, 1012, 4000, 145. 5729, abject, desça para 2000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador. Para 2.052, chamarei localizador, ele deve ser 729. 2231 no Passaredo, 2.000 pés, 1.012, reporte estabilizado. 2.012, reporte anelos. Azul 4118, cópia. Pronto para cópia, azul 4118. Autorizado 360 com fins, 360. Via Pesolu no meia, decolagem da 10 direita, da El Leda, após Leda Bridge, após Bridge a Pesolu no meia. Controle 119, decimal 8, 5542. Grato, 360. O decola da 10 com a direita na Dael Leda Bridge 119 decimal 8 e o transponder 5542 pelo whisky 16 azul. Papo Zulu, perdão, 16 azul 418. Afirmativo, confirmando 360. Chame para o puxa acionamento azul 418. Confirmando, 360, grato pela coordenação azul 418. Bono 785, cópia. Afirmativo, pronto para cópia. Galeão 360, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, direita, da El Leda, após Leda Bidev, após Bidev, UP November 857, seguro, UP Zulu no meia, e após conforme rota do plano. 1998, 5524. Autorizado 360, saída da El Leda. A Leda Abdev, Upper November 857, Porto Seguro, depois Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita, controle 119.8 e o transponder 5524. Chame pronto no 75. Chamada pronta. Estabilizado, LS. Que continua a aproximação, o Arthur e o seu repouso. 12231. Afirmativo, autorizado 400 Cabo Frio, a permissão 50, decolagem no zero, direita, da El Leda, Pós Leda, Bidev, Uno no 98, 5551, confirmando decolagem no 7, da El Leda, Bidev. B do Whisky Bravo Whisky. Só da bota. Copiado o Kilo Romeo Oscar. É prosseguir o número 510 para hoje, para limpa após o corredor Interlagos. Voador, voo 9755, Romeo. Voo 9755, 5 mil pés, chegada bom, fio no 0, 1 ou 2, no ajuste em Salvador. 5192, tá bom. Romeu Oscar Bravo, controle em Salvador, prossiga. Firme o setor que afasta. Mandou um Romeu 44. Corredor forte, 20 milhas, faça cheque no equipamento rádio, tá bastante, tá muito baixa a transmissão. Rádio Farol da Barra, é forte o Farol da Barra, o meu Oscar Bravo. Se você é Lima, decola 00, no 800, controle 19, decima 8. 19, 8. Olha, Salvador, o... O Chanel 6327 solicita o 200 como nível final. 200, tudo inicialmente, iremos confirmar com o melhor centro do Nordeste, centro Recife. Ciente, aguarda a confirmação subindo inicialmente para 200-6327. Controle aí, boa tarde, Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, acendendo uma centena. Boa tarde, Kilo Serra Lima, vigilância para 100, saída da El. Chinamento 227 autorizado, 200 com final, da presente voa direto de Elfos. Tá autorizado 200, proa de Ilhéus da presente, 6327, obrigado senhor. Localização visual 410, o Alizante 5729. 5729, complete a aproximação, torre 18, meia dúzia. Autorizado, bom serviço. My Golf, My Controle, prossiga. Obrigado, Michael Flake, reposta também do Pito Açú. O Kilo Serra Lima confirmando a proa ideal para Ituberá. Ah, 240, senhor. Direto Ituberá, subindo a 100, Kilo Serra Lima. Lima. Estou 231, solo 02, direito 219, solo. Azul 4118, posição 8 para puxa e acionamento. Salve, Salvador, boa bateria, da cidade. Passarei do repórter do Juliette. Repórter. O azul tem livre, puxa, me taca. Livre, puxa, me taca, azul 4118, na 8, obrigado. Isso não é visto para você. Mike Golf, possível. Autorizado, chama para ingresso no 7. Tem 729, livre pouso, vento 120, graus 129. Livre pouso na 1085729. Descend 2,500 feet, QNH 1012. 2,500, 1012, 3145. Zulu na posição 8, aguarde só mais um instante para iniciar o push, ok? Já que não iniciou ainda. Aguardo. Passaredo, prossiga então até a 14, remoto. 14, obrigado. Após o Embraer 145, o azul está livre, o pushback, o Embraer vai estacionar na posição remota. Após o companheiro aí da passarela autorizado, 4118 da Zulu. Esquerda é posto alinhado, pronto, eco Mike Wolf. Posto na M3 vai chamar o centro Recife, 1251, e alternar 1325. Centro Recife, 1251, alternando 1325, 6327, boa tarde. Sai 29, solo 06, direita 129, solo. Direita 129. O Mike Golf está autorizado a alinhar e decolar. Vento 120 graus, 129. A 3145, collection. Tan 3145, descend 2000 feet, QNH 1012, report on localizer course. 2000, report localizer course, Tan 3145. Dia Juliette, portão 1, 172. Salvador, boa tarde do Oceanet 6314, informação Romeu. 6314, Petrolina Guate 4. Guardando cópia Petrolina 631. Olha, para ingressar no circuito, torre 18612, vamos pôr. 86, Romeu Oscar, grato. Romeu Oscar, bravo, sinal pulso. E frequente, coordenação até a decolagem, Romeu Oscar, bravo. Era a 16, vai se lá chamar da 10, chama a torre, azul 412. É como é que o Google decola 08, controle 19, decimal 8, à direita pelo litoral. À direita. Charlie 8 Golf. Tiro Serra Lima, ser estimado de pouso em Itubirá. Mike Golf, 218, minha dúzia. 86. Corrigindo o Eco Mike Golf, mantenha a linha do litoral, corredor Axé, 1.000 pés. Litoral, 1.000 pés, corredor Axé, Mike Golf. Controle, é o papapá, Mike Golf, Mike. O Mike Golf, Mike, no Través de Pitão Sul? Passou o Través de Pitão Sul. Apenas para informação, temos um tráfego aí no sentido oposto, a aeronave está mantendo 1.000 pés, é um ultra leve avançado. O cruzamento se dará em cerca de um minuto. Mike, sim. Eco Mike Golf, apenas essa informação, temos o Romeo 44, aeronave mantendo 500 pés no rumo oposto, a proximidade aí do farol da barra, e no sentido oposto. Eco Mike Golf. Sim, Marcão. O gol 9755 atingiu 050. Então, no 755, para 2.000 pés está autorizado, reporte no localizador. Para 2.000, reportará no localizador, 755. Mike Golf Mike, atento para o tráfego anteriormente formado, chame Torre 1862, é bom pouso. Graças, amigo, obrigado aí, bom trabalho. Controle Salvador com 925, passando 230, 30 para 1 metro. O 925 vai completar a descida para 4.000 pés, a chegada é a bom e o ajuste é no 012. Desce para 4.000 pés, chegada bom, que no 012, bom 925. Papa Romeo Kilo Serra Lima, seu estimado, para Ituberá. Aos 2-4, para iniciar a descida, solicita o cancelamento do plano. Modificado aos 1-0, vou seguir em condições visuais para altitude de tráfego, reporte cruzando 2.500. Para iniciar a descida, responderá 2.500. Matthew 145, Tower 18.6, have a nice landing. 18.6, have a nice landing. Salvador, Tower, good afternoon, country 145, down and locked. Ok, 2145, clear to land on 10, wind is 150 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, country 145. I will post traffic to your left side on final runway 17, but we will land after your traffic, okay, after your traffic, clear to land. We have the traffic inside, country 145. Eu acho que agora sim reduza na aproximação, que reduza o alto da sua repouso. Vai reduzir para visual com tráfego na final da 1.0 km. Firma a matrícula do trip? Eu estou sem um plano ainda. Temos seu apenas para tentar a coordenação, trip 5219, nível 200, vitória da conquista. Firmativo, trip, aguarde só um instantinho, papo. Meu Papatão, controle Salvador, prossiga. O, confirmando o Romeu Papatango, o estacionado código transponda 0136. Pro 1.500 pés, 1.012, ajuste, pro de parede, após parede, ingresso no Interlagos, Romeu Papatango. Tio Mike, informe no solo. Mike. Autorizado pouso para o Kilo Romeo Oscar? Livre pouso, 120 graus, 129, Oscar. Livre pouso, Oscar. O 4118 ali é mantendo.